My lonely Baby.

shake, shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Till January. This is our place. We made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Let our friends crash in the living room. This is our place. We make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go? Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para suerte que te tengo al volver. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Todo tiene final feliz. Desde que te conocí, no hay más que las ganas de estar y volver a empezar. Suerte que despierto junto a ti. Suerte que sentí lo que sentí. Suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer. Suerte que contigo creceré. Suerte que te tengo al volver. Without you, with or without you.

was all yellow. Sky full of stars, I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Seek it lighter the more.